Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah! O podcast do Mexidão Rocks. Boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mexidão Cast número 39. Eu sou o Thiago Mendes, estou aqui com meu amigo Patrick Murta. E aí, pessoal, estamos aí de novo. O meu amigo e irmão Diego Mendes. Oi, gente. E o nosso colaborador, barra amigo, barra convidado, barra vendedor externo. Barra surpreso. Caramba, 39 casts. Pois é, cara. Parabéns, hein? Nossa, cara, a gente fica feliz, né? É, vale ressaltar que o Mexidão Cast tá fazendo aniversário também. É, esse mês. Um aninho. Um aninho. Nosso cliente está crescendo. É isso aí, ouvintes, mandem artes, né, comentários, façam suas piadas. E agora é a hora. Agora é a hora. Aproveita enquanto dá tempo. Daqui a pouco. Exatamente. Olha aí. E hoje, né, a gente vai conversar um pouco sobre o início da geração 8-bits. A gente vai conversar um pouco, falar ali um pouco da história. É, vamos falar também sobre os jogos que a gente mais gostou. Eu, particularmente, sou um grande fã dos 8-bits. Foi o meu primeiro videogame, foi um NES. E eu acho que pra começar essa conversa, não pode deixar de falar do Atari, né, Sterno? É isso aí, porque o Atari também tinha 8-bits, né? Era um processador bem mais fraco, que suportava informações mais simples, mas era de 8-bits. É, mas pro nosso ouvinte entender, o que é o bits? A gente vai falar de história de videogame, por que vamos falar de 8-bits, por que escolhemos isso? Olha, eu não sou uma pessoa bem indicada para falar a respeito dessa parte técnica, mas o bit é a melhor informação que um computador pode processar, né? Sim, é a unidade de processamento, a gente chama assim. A grosso modo, né, quando a gente fala processador de 8-bits, 16-bits, 64 e tal, uma maneira bem grosseira de entender como se cada bit fosse um caractere diferente, né? E quanto mais bits, mais informação ao mesmo tempo aquele processador consegue ler e de uma maneira mais rápida, não é isso? Sim, exato. E quando a gente fala 8-bits, está falando dessa época em que o que determinava o poder de um console, entre várias outras coisas, era a capacidade de bits do processador, né? Independente de qualidade gráfica, né? Com certeza, até porque o Atari com 8-bits era impossível de fazer algo parecido com o que o Nintendinho fazia, por exemplo. Exato. É engraçado isso, porque o Atari ele era 8-bits também e ele não tinha a mesma capacidade de processamento gráfico que o Nintendinho na época. Não tinha, ele lia informações mais simples, né, de maneira Atari, bem mais simplificada. O Atari era mais como, vamos dizer que ele era o início, né, da ideia do videogame em si. Porque até se você for lembrar, um dos jogos que tinha muito Atari conhecido era o Pac-Man, que era aquela tela preta com um bichinho andando dentro de um labirinto. Que era o porte do arcade, né? E que um porte muito porco, diga-se de passagem. É, o problema do Atari nem era a capacidade, era porque era tudo feito nas pressas, né? Também tinha muito isso. O ET que diga, né? Que diz a lenda aí, uhum. O ET foi um jogo tão ruim, que chegaram a cavar um buraco enorme e enterraram vários cartuchos. Porque ninguém comprava, cara. O problema nem é esse, senhor. O problema é que tinha 20 mil consoles fabricados, mais ou menos um número assim que eu tô chutando, viu, gente? Tinha 20 mil consoles fabricados e eles fabricaram 40 mil cartuchos, tipo, mais cartuchos do que videogame pra rodar esses cartuchos. Sim, sim. Mas o jogo também era muito ruim. Muito ruim, péssimo. Eu tinha um Dactar, não era nenhum Atari, né? Pra quem sabe, no Brasil tinha várias versões, né? Do Atari, né? Dactar era uma delas, né? E... era um console muito divertido, mas se for comparar o Atari com o Master System, com o Nintendinho, é um outro console, é um outro mundo, são jogos muito mais rudimentares, então por isso a gente decidiu falar da história do videogame, já começar da guerra entre o Nintendinho e o Master System, que foram os que mais fizeram sucesso no Brasil e no mundo, né? É verdade, Patrick. A gente citou aqui, né, Patrick, citamos o Atari. Até uma curiosidadezinha que, igual o Thiago falou, o primeiro videogame que ele teve foi um NES, né, 8-bits e tal. Mas nessa mesma época aí, mais ou menos, um pouco pra frente, questão de 2 anos mais ou menos, um vizinho nosso chegou dando um videogame pra gente, cara, que era um Television. E ele era assim, era um console amadeirado, até bonito o console, vamos dizer assim. Mas o jogo dele era aqueles dois palitinhos jogando ping-pong pra um lado e pro outro. Era uma comédia. Eu me lembro disso aí. Inclusive, houve, né, uma época em que os videogames eles estavam muito. Caíram em descrença. Né? Foi porque justamente existiram muitos consoles que tinham justamente esse jogo. Exato. E aí todo mundo começou a perceber o quê? Poxa, videogame é isso? Só tem isso pra jogar? Exato. E aí houve aquele Crash 77, né? Exato. Com isso, gente, eu não sei, talvez seja um erro afirmar, mas eu acho que essa corrida por gráficos começou exatamente aí. Porque você tinha na época jogos de palitinho, que era praticamente um ponto indo de um canto ao outro na tela, geralmente eram jogos de futebol, que eles falavam que era futebol, de tênis, enfim. E aí foi quando eles criaram 8-bits que começou a aparecer aquele gráfico um pouco mais desenhado. Você, mesmo que era uma coisa bem pontilhada, você já tinha, por exemplo, aviões. Você já tinha uma forma de um boneco. Mas o problema mesmo, na verdade, não foi essa questão de gráfico. O problema é que esses consoles da época, que mostravam esses jogos que chamam de Pong, eles não trocavam de cartucho. Eles só tinham aquele jogo. Aí a Atari veio com essa questão de você poder trocar o cartucho, poder jogar vários jogos diferentes. Aí sim pôde ter uma diversificação e que foi popularizando um pouco mais o videogame. Fala pra mim aí, o melhor jogo que vocês jogaram no Atari? Tinha um de aviãozinho, cara. River Raid? River Raid. Eu também só lembro desse aí. É mesmo, gente? Tinha o de policial lá, dos elevadores. Verdade, o do polícia ladrão. Sim, era bem legal. Olha, eu até lembro de um de corrida também, mas eu acho que o River Raid foi o melhor que eu joguei. Eu lembro de muito jogo, cara, porque eu cheguei a jogar muito. Eu sei que o Pitfall, né, nasceu no Atari, é um jogo muito bom. E tinha o Hero, que era um jogo muito bom também, que foi lançado já no finalzinho da era do Atari, em 84. E se você parar pra pensar, o Hero, ele era um jogo que tinha muito mais funções, porque o Atari ele tinha aquele controle que tinha apenas um manche e um botão. Exato. Muito ruim. Mas se você fosse jogar qualquer jogo, só tinha uma função. Né? Se você fosse jogar um jogo de corrida, era só acelerar. Se fosse jogar o Pitfall, era só pular. E o Hero, ele já veio com uma proposta muito diferente. Ele veio com o esquema de você poder atirar apertando o botão. Você botava pra cima e você voava com um helicópterozinho que tinha nas costas do personagem. E botava pra baixo e ele soltava uma bomba. Então, quer dizer, era uma coisa que até então não tinha ainda. Mas esse era a exceção da exceção no Atari. O Atari, na sua maioria, cheguei a jogar vários jogos, mas vários jogos mesmo. Eram puramente minigames, jogos mal feitos, sem música, até por alguma limitação técnica mesmo. Mas rolava também muito da má vontade. Eu acho que a gente começa nessa reunião da história dos videogames, a gente... do Atari já pula para a briga dos 8-bits, porque o Atari era um monopólio, né? Ele dominava totalmente o mercado, só que os jogos não eram tão bons o suficiente para comparar com o que já veio no NES, o que já veio no Sega Mark, que era o Master System. Exato. E uma só a título de curiosidade, o Hero e o Pitfall eram jogos da Activision. Tá, que era a empresa que fazia época, né? Era a empresa que fazia alguma coisa que presta. Na época a Activision era a que tinha maior cuidado, né? Hoje em dia não sei, né? É questionado. E muito embora, gente, a geração 8-bit seja considerada por muitos a primeira geração de consoles, ela é na verdade a terceira, né? Verdade. A terceira geração de videogames. Teve a primeira leva, foi da criação dos videogames, que é o, basicamente o telejogo, que não tinha nem cartuchos, você comprava videogame e só jogava aquilo mesmo, né? Depois veio o Atari, a evolução, e na os 8 bits, onde a coisa realmente começou a ficar séria e que os jogos começaram a tomar a forma que hoje são e deixaram de ser minigames, né? A geração 8 bits começou aproximadamente em 83, ela compreende entre 83 e 92. E os videogames que tomava conta mesmo era, na época, era a guerra entre a Nintendo e a Sega com o Master System. E aí, gente, a gente vai entrar agora naquela briga ferrenha. Acho que quem começou mesmo com a disputa toda foi a Nintendo. Em 81, a Nintendo da América quis lançar um videogame. E o que a Nintendo fez? A Nintendo mostrou um console pela primeira vez na CES, na Consumer Electronic Show de 84. Ela vinha com um monte de acessório e tinha sido lançado como se fosse um equipamento de informática, né? O que aconteceu é que o mercado, o público, torceu o nariz. E olha só, quem diria, né, gente? Na época, em 84, torceram o nariz pra Nintendo. Isso aconteceu justamente por causa daquele crash que houve em 77, né, com aquele esquema todo dos consoles que não trocavam os cartuchos e tal. E aí o que acontece? A Nintendo, ela tentou desvincular a imagem do Nintendinho, na época no Japão, Famicom, né, tentou desvincular daquela palavra videogame. Porque ninguém mais queria saber de videogame. Todo mundo ouvia falar videogame e imaginava logo o Pong. É. Então a Nintendo fez o quê? Primeiro que ela... coisa que ela tentou fazer foi fazer o Famicom, que significa Family Computer. Então, quer dizer, é um computador para família. Eles tentaram desvincular o máximo da palavra videogame. Por isso mesmo, quando ele foi mostrado na CES, veio com vários acessórios. Parecia mesmo mais um Transformer, na verdade, né? Ô, Stern, você também até citou essa questão do crash que teve e tudo mais. Um dos fatos também que ocorreu para acontecer descontento, né, com os videogames da época aí, é o seguinte, que a questão até de valores, porque um console da Nintendo aí, ele chegou no mercado custando em torno de $150, sendo que um computador da época custava $200, e o computador, como todo mundo sabe, ele, além de jogar, a pessoa podia fazer outras várias funcionalidades, e principalmente coisas como coisas educativas, né, tipo trabalho de escola, essas coisas. E aí o público ficou pensando, por que eu vou comprar um videogame, vou ficar travado a só jogo, se eu posso comprar um computador e fazer essas coisas todas, né? Mas foi exatamente essa jogada de marketing. A Nintendo quis mostrar que, olha, isso aqui é um computador também. Você vê que mesmo nos Estados Unidos, ele não vem com nada associado a videogame. Ele vem como Nintendo Entertainment System. É um sistema de entretenimento Nintendo. Exato. Ele tentou mesmo desvincular tanto lá quanto aqui, né? Então, a Nintendo ela veio com uma jogada de marketing diferente para poder renovar o mercado e conseguiu, né? E se você for reparar, o cartucho do Nintendo americano é diferente do Famicom do Japão. Sim. Ele mais parece um disquete, né? Ele parece mais um disquete do que um cartucho mesmo. E é o mesmo jogo, só que totalmente diferente pro console americano do console japonês. Exato. É engraçado porque eu acho que foi nessa CES que a Nintendo lançou, quando foi lançar o console, lançou até com robô, né, bicho? Tinha um robô, tinha um robôzinho. Tinha a pistola, tinha um monte de coisa mesmo, cheio de parafernália. Sim, é verdade. Tinha a luva. Mas a luva não era da Nintendo. A luva era de outra empresa. Eu já não me recordo qual, mas não era da Nintendo, não. Ah, não? Acho que era. Não, era não. Muita gente pensa que é, porque inclusive na época houve até um desenho do Capitão N, não sei se vocês se lembram disso, e que tinham vários personagens dos videogames da Nintendo. Mas não era um personagem da Nintendo. Ele juntava o Link do jogo do Zelda, o Mega Man. Aí tinha um garotinho que entrava no mundo dos games, né? E ele se transformava no Capitão N. E ele tinha essa luva no desenho animado, usava pistola e tal. Cara, tu é velho pra caralho. É muito antigo. Mas o importante é lembrar que o videogame, o mundo do videogame era uma outra coisa. Veio a Nintendo com todas as suas ideias, né? Quis inovar o mercado. Como? E realmente conseguiu inovar já na sua primeira tacada, né? E conseguiu transformar o mercado de games do que era o Atari e trouxe já uma nova credibilidade, né? Que estava desacreditado, né, gente? Exato, exato. Foi na série seguinte, né, 85, o que eles voltaram com o Nintendinho, dessa vez com um design totalmente diferente, simplificaram todo, tirou todo aquele monte de coisa, já chamaram ele, passaram a chamar ele de Nintendo Entertainment System, e foi esse console que vendeu 35 milhões de unidades só nos Estados Unidos. Isso aí, se fosse computar todos os clones que tiveram também pelo mundo, nossa, esse número poderia dobrar, né? É, e uma coisa bacana também de falar que quando ele, ela veio para poder fixar mesmo no mercado, a Nintendo ela concordou, né, fez tipo um acordo com as lojas que ela compraria, recompraria todos os consoles que não fossem vendidos. Aquela história tipo assim, ó, eu te dou o produto, você vende. Se pra você não levar prejuízo, eu compro ele de volta. É o medo da Atari, né? E... que a Atari produziu, né? Exatamente. Então aí tinha eles... que ter uma garantia. É, então eles fizeram esse acordo aí pra poder e recomprar os consoles que não fossem vendidos pra atender, né, as lojas. E fora o design, como ele foi reformulado pra atender o gosto dos americanos. Porque ele tinha um design mais oriental, vamos dizer assim. Os lojistas tinham medo, né, cara, de voltar a ter um novo crash no mercado, né? As Sim. pessoas desacreditarem novamente. Mas a Nintendo veio com um hardware muito diferente, cara. Enquanto o Atari conseguia mostrar, se eu não me engano, 8 cores ao mesmo tempo, se eu não me engano, acho que era isso, ou menos até. Era 8 cores, acho que era 8 cores. Pode parecer absurdo, mas 8 cores era suficiente para um jogo no Atari. A Nintendo já veio com um hardware que poderia mostrar 32 cores. Né? É, se a gente for comparar as cores do Nintendinho com as do Master System, o Master System tem as cores muito mais vivas, né? Mas o Nintendinho conseguia mostrar 32 cores. E pra época era um sucesso total. Você conseguia identificar, como o Thiago disse, deixou de ser um quadradinho pra ser um boneco de verdade. Verdade. É por isso que eu comentei dos gráficos. É, hoje em dia a gente tem essa molecada aí falando de o meu Xbox tem o gráfico melhor do que o seu PS3 ou vice-versa. Mas eu falava que o meu Master System tinha o gráfico melhor do que o seu Nintendinho. Exato. E é exatamente nesse ponto que eu tô querendo dizer. Quem hoje fica de mimimi por causa de gráfico, por causa desses videogames nessa geração de agora, a guerra de gráfico, essa questão de gráfica nos consoles de videogame começou foi lá atrás, foi nos 8-bits mesmo, assim, entendeu? Que é onde fazia sentido, né? Porque hoje é onde fazia sentido nenhum. Cara. Hoje em dia praticamente não faz. É tipo assim, hoje em dia a gente perde o mínimo de um console pro outro. Na época não, cara. Era gritante a diferença de um console pro outro. Verdade. Agora, você quer ver uma curiosidade interessante? A Nintendo, quando ela lançou o Nintendinho, ela já queria lançar ele com 16 bits, cara. Olha aí. É, porque o que acontece? O Atari já tinha 8. Então ela já queria fazer uma coisa superior e desvincular daquilo que existia na época. Só que pra produção de algo com 16 bits naquela época era um valor exorbitante. Então aí ela acabou optando mesmo por um processador de 8 bits, né? Obviamente muito superior ao do Atari. É, uma coisa legal que eu acho que vale a pena comentar é que Super Mario Bros. 3 é considerado um dos jogos mais vendidos da história do videogame. E atribui-se essas vendas todas do jogo porque ele era vendido junto com o console. Aí contava cada console vendido, vinha o cartucho e contava como um jogo mais vendido. E é por isso que o Kinect Adventures é o jogo mais vendido do Xbox hoje também. É o mais vendido. Exato. É, exatamente, é isso aí. Porque você compra o aparelho, vem com aquele jogo e... Mas só que vamos comparar, o nível de qualidade de um Super Mario 3 por um Kinect Adventures é um abismo, né? É um abismo. E é engraçado, né, cara, que o Super Mario Bros. 3 eu acredito que foi um dos jogos que eu mais joguei mesmo até hoje. E era um jogão, cara. Eu lembro que na época em que ele foi lançado, todo mundo já esperava o jogo. Né, e houve muita propaganda, inclusive aqui no Brasil. Na época existia a revista Videogame e a Ação Games, que eram duas revistas que competiam pelo mercado de revistas de game na época. E a Videogame fez uma matéria, se eu não me engano, acho que com mais de 16 páginas, cara, só falando do Mario. Super Mario. Foi muita coisa, cara, muita coisa. Mas é um jogo, pra época, é um jogo bem assim. Eu gosto muito até hoje, é inovador pra época. Não, e o engraçado, eu na época desses videogames, eu gostava do Mario 3 de NES e não gostava do SNES. Eu, por exemplo, eu não gostava do Super Mario Bros. 3 do Super Nintendo. Eu gostava do de Nintendinho. Eu achava o de Super Nintendo muito colorido, Eu também entrei numa dessas. É, o formato totalmente diferente. Eu não adaptei. Eu falei, ah não, o bom é aquele ali, o antigão mesmo, clássico. O fato é que aí. O NES, né, ele trouxe jogos clássicos muito importantes, que até hoje perduram até hoje, tomou totalmente a galera e gerou confiança. Eu acho que, além do Mario, um outro jogo que pra época foi algo sem precedentes foi o Zelda, que até então a gente não tinha um jogo tão complexo quanto o primeiro Zelda. Rapaz, tinha lá o Adventure do Atari, lembra? É, mas né, é o que eu tô dizendo, ninguém na época, o Atari já tava desacreditado, então poucas pessoas jogaram. E a Nintendo trouxe com aquele fôlego novo, Zelda foi um dos jogos que trouxeram essa atenção toda pra Nintendo, que era um mundo grande, deixou de ser um apenas um vai pra frente, vai pro lado, é isso que eu tô querendo dizer. Você podia rodar pelo mapa todo, né, cara? É verdade, apesar do Adventure ele vir com uma proposta muito semelhante, o Zelda, ele trouxe a magia, né, pra dentro da nossa casa. Sim, é. Todas aquelas cores e tal. Sim. A verdade é que a Nintendo conseguiu emplacar títulos, assim, consagrou seus títulos mesmo. O próprio Metroid, apesar que Metroid foi só chegou a explodir mesmo com o Super Metroid no Super Nintendo, o próprio Metroid foi lançado no Nintendinho em 85, Tartarugas Ninja teve o seu primeiro jogo, acho que foi em 87, 88, não sei, foi pro Nintendinho também. Enfim, a Nintendo conseguiu lançar bons títulos e trouxe, até hoje, perdura, você vê que tem Zelda até pra. Vai sair pra Wii U, tem pra Nintendo Wii, por aí vai. É, não, eu até não vou falar que é uma forma geral, não. Isso é uma opinião até minha, opinião pessoal. É que no Nintendo, no console Nintendo, em geral, desde os 8 bits até hoje, os jogos mais explosivos que tem da Nintendo mesmo é o Zelda e o Mario. Até hoje são os personagens que são os personagens mais cativantes, aqueles que falou que vai lançar um jogo desses personagens, a pessoa já fica esperando já pra ver o que vai ter de novo. É inegável que as franquias da Nintendo, que são produzidas diretamente pela Nintendo, são franquias de ótima qualidade. Mas existiam muitos jogos bons no Nintendo, que a gente não pode deixar de falar, né? Como o Thiago mesmo tinha falado, o Tartaruga Ninja. Né? Existia também o 1942, aquele joguinho de avião que tinha no arcade. Doido era demais. Era muito legal. Double Dragon também, que era do arcade. Dragon, um dos primeiros beat'em ups. E muito Double bom, Dragon, Double Dragon, o Patrick vai concordar comigo. Não tem Double Dragon melhor do que o do Master System, que você colocava pra um lado e pro outro apertando de soco e ficava dando a cotovelada. E você podia falar: sou bonito, sou gostoso, sou bonito, sou gostoso. Já que era verdade, rapaz. Caiu o Diego a tarde inteira. Aí tinha outros ainda, né? Contra também. Acho que todo mundo ia ter jogado. Era um jogo muito bom. Bacana que, basicamente, os grandes sucessos de jogos eram conversões do arcade, né? Dos jogos, né? E o Nintendo acabou com essa coisa. O grande sucesso não vai ser o arcade, vai ser um jogo feito só pro Nintendo e que tem só no Nintendo. Foi ela que começou com o conceito de exclusividade. Que faz tanta diferença e fazia você querer ter um console em casa, né? Exato. A Nintendo chegou chutando balde, inovando, trouxe um monte de coisa legal. E aí, gente, em 87, exatos 26 anos atrás, uma fabricante de arcades muito famosa tentou peitar o sucesso que a Nintendo fazia com os consoles 8-bits. A SEGA! Mas ela podia, né? Os arcades da SEGA realmente sempre foram de muito respeito. É engraçado porque, a gente falando de personagem carismático, eu só consigo lembrar de um personagem cativante dela, cara. Porque você é um fanboy. Você é um fanboy da Nintendo, é por isso. A SEGA, obviamente, ela pensou, poxa, Nintendo tá ganhando dinheiro com isso, eu também quero entrar nessa brincadeira, né? E ela não lançou o Master System direto, né? Tanto que o Master System é chamado de Mark III, né? Foi uma terceira versão de um protótipo de console da SEGA. E ela entrou praticamente sozinha nesse mercado, peitando a Nintendo de igual para igual. E o bacana de citar é que a Nintendo, quando ela começou, ela era desacreditada. Mas já com um ano, dois anos, ela já conseguiu tanto sucesso porque ela fez o monopólio do mercado todo se voltar para ela. E a SEGA teve um desafio muito grande porque ela tentou fazer contrato com Konami, com as outras produtoras de jogos dessa época, e elas não podiam produzir jogos para o Master System. Então a SEGA, no início do Master System, não só do Master System, ela teve que ralar peito para conseguir lançamento de jogos para ele. Ela fez praticamente tudo sozinha. É verdade. O que acontece também é que essas empresas, elas não poderiam fazer jogos para o Master System, até porque a Nintendo, ela vendia assim, de maneira esmagadora, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. O único lugar que o Master System chegou a vender de uma maneira relevante foi na Europa. Tanto é que existem jogos de Master System na Europa que a gente nunca viu e também não saíram nos outros mercados, nem no americano, nem no japonês. É engraçado, porque ela chegou a vender, começou vendendo bem, né? Ela chegou a vender 2 milhões de consoles no Japão. Aí ela durou 2 anos essa carreira dela no Japão e ela encerrou e foi pra Europa. Agora, você quer ver outra curiosidade? Master System é vendido no Brasil até hoje, oficialmente. Tá? E eu tenho que tirar meu chapéu pra SEGA, porque o primeiro jogo que eu vi em português na minha vida foi no Master System, foi Phantasy Star. Um RPG desse nível já traduzido para o português, né? Exatamente. Valeu. Pois é, exatamente. Rapaz. Mas aí então a SEGA, né, só pra continuar na história, ela entrou e o Thiago falou, né, que ela não tinha tantos, não tinha personagens marcantes. Realmente, em seu início, ela não tinha um nome como o Mario, que já estava estabelecido, né? Então ela trabalhou muito e o seu primeiro mascote foi o Alex Kidd, né? Que veio o Alex Kidd na memória, era o mascote da SEGA de início. Depois teve o Dynamite Red, que também não fez muito sucesso, né, externo, mas isso já no... Isso. Já no Mega Drive, não só no Master System. Teve aquele jogo clássico, né, Miracle World, né? Os outros, eu acho que o único que presta do Alex Kidd é o Miracle World e o Shinobi World, fora esses, né? Eu acho que só o Miracle foi um jogo de respeito. Realmente ele era um jogo que, na minha opinião, podia bater de frente com o Mario. A única coisa que eu posso dizer do Miracle World que me incomodava eram as batalhas, né? Que elas eram feitas com Jokenpô, aqui pra gente, pedra, papel e tesoura. Só que o problema não era esse. O problema é que se você decorasse a sequência, você nunca perdia. Que era sempre igual. E eu, né, tinha um detonado completo do Alex Kidd que eu fiz. Você aí, lembra eu... disso? Eu lembro. Então. Eu tinha um detonado, eu marcava tudo e não só isso, externo. Mas houveram outros clássicos também, né? Eu só tive tempo de jogar só o Miracle World mesmo. E mesmo assim, nunca cheguei a zerar ele, não. O jogo é um pouco comprido. É difícil e comprido. Mas houveram outros jogos muito bons, cara, como o Black Belt. Era muito conhecido na época. Muito bom. Muito legal. Eu achava fantástico porque o Black Belt era totalmente linear, né? Mas as batalhas com chefões eram totalmente diferentes, né? Sim, sim. Isso era muito legal. Era quase um Street Fighter na época pra mim. Tinha também o Mickey, né? O Castle of Illusion, que também era muito bom, que foi originalmente na Mega Drive. Bom. E eu acho o Land of Illusion muito melhor, mas muito melhor de longe. E a gente tem que lembrar também que a SEGA acabou trazendo jogos pro público brasileiro, né? Como o jogo da Turma da Mônica. Exato. Que na verdade era um Wonder Boy, né? É porque o Sterno até comentou que o Master System é vendido até hoje no Brasil. É só pra completar essa informação, quem fabrica o Master System no Brasil é a Tectoy. Isso. E como a Tectoy é uma empresa brasileira, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que ela é brasileira. Assim. É brasileira. Aí acabava pegando aí os personagens importantes da época. E na época que o Master System foi lançado, a Turma da Mônica estava no auge. Pois é. Na verdade, era com os contratos de licenciamento. Eles não eram lançados oficialmente aqui. A Nintendo fechou um contrato com a Gradiente e a SEGA fechou um contrato com a iniciante no Brasil, que era a Tectoy. Eu acho que justamente por ser iniciante, né, a Tectoy, ela fez um trabalho maior porque era focado só em games. A Gradiente já tinha um portfólio de produtos muito maior, então a Tectoy pôde fazer muito mais inovações, até mesmo pelo seu tamanho, do que a própria Gradiente. Então, por isso que o externo disse, o primeiro jogo totalmente traduzido, algumas versões exclusivas do Brasil, não teve só, né, Turma da Mônica, o que era um hack de Wonder Boy, tinha um hack do Asterix, que era TV Colosso, né? que ela trouxe. Tinha o Sapo Chulé, que era um hack do Psycho Fox. E tinha o Sapo Chulé. O bacana aí também, ô Patrick, deve ser, aproveita só pra emendar a informação aí, que na época a Tectoy ela era a única era no mundo que ela se dedicava a fazer esse tipo de coisa. Que era traduzir e também pegar, né, no caso, como ela fez aí, os títulos pra daquele país, que no caso foi o nosso aqui. Sabe o que é legal? Que a Tectoy ela fez uma coisa que até hoje a gente não vê ainda, cara. Ela fazia comercial de televisão pra TV aberta dos jogos. Sim, é verdade. Lançar. É mesmo, hoje em dia a gente legal, vê isso. É, na TV fechada você ainda vê, eu ainda vejo alguma propaganda de Nintendo. É, a Ubisoft, coisa assim. A Ubisoft, no final desse ano, ela começou a fazer isso, né? Pô, cara, eu levei um sustão, minha esposa assistindo o Caldeirão do Hulk, passando propaganda do Assassin's Creed 3. Exato, cara, foi uma coisa foda. Sério, velho, eu levei um susto, eu, caralho, eu assustei. Na hora que eu vi o coisa pela primeira vez, aquela primeira propaganda, que são R$14, eu cheguei a pensar que aquilo já fosse coisa do filme, já. Então, assim, a Ubisoft é uma empresa que tá seguindo essa onda hoje, tá fazendo propaganda. Mas a gente tem que respeitar, né? A SEGA não conseguiu, né, combater de frente pro NES, mas por ela ter lançado uns 3 anos de diferença, ela trouxe um console com mais poder gráfico. Os jogos do Master System, se você comparasse com o do NES, eram muito mais polidos. Tanto que o NES, ele não pôde trazer uma Mortal Kombat como teve no Master System, né? Era o número de cores no Mega Drive, no NES, era bem menor que no Master System. Sim, até o próprio Street Fighter, né? A versão do saiu o Street Fighter 2 pro Master System e não saiu pro... O port feito pela Tectoy. Só tem no Brasil Street Fighter no Master System. Olha aí, tá vendo? É só no Brasil. Não tem nenhum outro lugar do mundo. Eu já ia jogar muito, cara. E tem muitos jogos de Master System que eu gosto muito, como o Kenseiden. Eu joguei pra caramba. Um jogo difícil demais muito na bom. Época, né? Mas hoje, você entra no YouTube, você vê um camarada terminando o jogo com 17 minutos. Olha. Pois é, rapaz. Mas eu tinha umas neuras dessas. O Sonic, né, do Master System, que apesar de ter o Sonic no Master System, ele, o primeiro Sonic que foi lançado foi o do Mega Drive, isso, né? Isso. A SEGA que aproveitou o sucesso que o Mega Drive fez e trouxe o Sonic pro Mega Drive. Mas eu tinha isso, eu contava externo, no cronômico, em quantos minutos eu zerava o Sonic. Eu lembro que o meu recorde foi em 3 minutos, pegando todos os diamantes, todas as vidas em todas as fases, e indo na fase bônus até na segunda fase da água. 3 minutos? 23, ah, tá. Caramba, 23. Cara. Eu fechava o jogo, eu lembro, meu recorde foi uma coisa dessa. Tinha isso, cara. Eu lembro que teve um tempo atrás, já os consoles já estavam ali no PlayStation 1, já saiu um vídeo de um japonesinho que zerava Super Mario Bros. Em 30 minutos. Aí eu dei aquela de Barney Stinson e dei o Challenge Accepted. E fiquei mês treinando isso também até conseguir fazer em 35 minutos. Aí, e mesmo assim achando, meu Deus, não tem como fazer mais nada, né? É, não tem como fazer mais nada. Inclusive eu cheguei à conclusão, cara, que o moleque que... Esse vídeo era montado, porque não tinha condição, não. É tipo assim, eu não consegui, então é montado. E era uma época bacana, porque, por exemplo, né, a gente não podia ter os dois consoles, então a gente tinha que defender com unhas e dentes o console que a gente tinha. E eu tinha um orgulho muito grande do Master System, eu vou te ser sincero, o único jogo que eu sentia falta era só o Super Mario, cara. Porque comparativamente aos outros jogos, o Master System teve muitos jogos de qualidade que fizeram muito sucesso na época também. A gente não podia ter, por exemplo, um Battletoads, um Tartaruga Ninja, mas a gente tinha o Shinobi, que era um mascote da SEGA, que era um personagem exclusivo que a Nintendo não tinha. Verdade. Tinha o Ninja Gaiden, mas o Shinobi era muito mais bem feito do Master System. Opa, assim, tinha também o Street of Rage. Justamente, que apesar de ter sido lançado primeiramente pro Mega Drive, tinha a versão do Master System, que era foda pra cacete. Verdade. A SEGA investiu bastante, né, cara? É incrível isso. Uma coisa que a gente comentou é que o Master System ele é vendido até hoje no Brasil, mas o NES, que seria o concorrente dele, né, morreu. Ele morreu, ele não tem mais fabricação dele. Na verdade, tem os Polystations da vida, tinha os Dynavisions. Sim. Na época, que não eram oficiais, né? Que era aquela gambiarra. Na verdade, a Nintendo o Nintendo só foi vendido aqui muito depois, quando já tinha começado a vender Super Nintendo, que foi quando a Gradiente pegou oficialmente a distribuição, e aí sim ela começou a distribuir oficialmente o Nintendinho também. Antes disso, o que a gente tinha eram os clones. Existiam vários clones, né? Como vocês falaram aí, o Dynavision, tinha o Turbo Game, Top Game. Tinha o Phantom System, que era da própria Gradiente, né, que posteriormente acabou sendo oficializado e tal, né, mas você vê que se você quisesse comprar um console da Nintendo, cara, você ia na farmácia, você comprava, qualquer lugar vendia um clone. Era gambiarra. E é até por isso que o Master System fez sucesso mesmo, só na Europa e no Brasil, principalmente, né? Sim. Fora desses dois locais, o Master System não teve tanta penetração, infelizmente. A proposta da SEGA era muito bacana porque ela tentava trazer o arcade para dentro da casa, né? Então você vê que tinha jogos como SWAT, Double Dragon, que tinha essa qualidade um pouco melhor. Até se for para pensar, por exemplo, esse Tic Tac, ele tinha uma jogabilidade bem simples. É, não era uma jogabilidade avançada, né? Sabe o que eu me lembro que era legal na época? É que quando a gente não tinha muita informação a respeito do jogo, né? Não era igual hoje, que se você quisesse saber se o jogo era bom, você tinha demo, né? Ou você pode assistir no YouTube e tal. É, verdade. Porque na época, até as revistas, elas tinham pouco acesso a alguma coisa antes do lançamento. E os cartuchos vinham escrito bem grande, assim, na capinha, né? 4 mega, 2 mega. Nossa, pra mostrar verdade, o quão grande ou quão bonito poderia ser o jogo. E quando foi lançado o jogo com maior capacidade, que foi só o Super Nintendo, né? Que foi o Donkey Kong, ele vinha escrito bem grandão, assim, 32 mega. A gente imaginava. Caraca, todo mundo. Então a SEGA, ela usava muito disso, cara. E vinha discriminando, vinha 2 mega, 4 mega. É pra você saber o quanto tempo você ia jogar o jogo, porque senão, como fora o Patrick falou. Né, Esther? Sim, sim. Porque senão ia acontecer como o Patrick tinha falado, você pegava o jogo e terminava com 20 minutos. Pois é, verdade, rapaz. Aí vem um negócio interessante. Os jogos eram pequenos, mas você demorava pra poder fechar eles. Não é só isso, eu acredito que a diversão também, galera, era outro nível. Eu lembro que quando eu tava jogando o Tic Tac em casa, o Patrick chegava lá e ficava me zoando, cara, por causa do jogo. Era verdade. Eu lembro disso também. Mas a diversão da época era impagável, né, cara? Eu acho que eu me divertia mais jogando videogame naquela época do que jogando hoje, pra falar a verdade. Mas é por isso que a gente joga esses consoles até hoje, sabe? É verdade, né? Tem um jogo que eu adoro, que é o Ionoid, não sei se vocês conhecem. Nossa! E o Ionoid, cara, ele tem uma história muito curiosa, porque ele foi praticamente financiado por uma pizzaria pra fazer o jogo. Olha aí. Você vê que o personagem, quando ele vai enfrentar os chefes de cada fase, é um duelo de comer pizza. Ele foi totalmente patrocinado pela Pizza Dominó, cara. Olha só, cara, que legal. Aquele personagem que você joga, ele é o mascote da pizzaria, né, que posteriormente, né, acabou sendo o personagem principal do jogo. E o outro coelhinho lá representava as pizzarias rivais. Então ele mostrava o quê? Que a pizzaria Dominó sempre vende mais do que o rival, entendeu? Olha aí, um negócio legal que eu tenho pra falar do Ionoid, que além de... Eu não joguei Ionoid no NES, eu joguei no Dynavision. Só depois que eu consegui achar ele pro NES. Parece que o Ionoid fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? Sim. Tanto que no filme O Walker, do Michael Jackson, em um determinado momento, rolando uma treta lá, como tem um monte de personagem de stop motion, e aparece no canto assim o Ionoid correndo. Sim, tem uma cena, inclusive, que ele pega uma moto, se não me engano. É, tem um lance desse, ele aparece no filme, porque ele era bem famoso nessa vez. Olha pra você ver, até esses jogos comprados no Master System era melhor, cara. No Master System tinha o Global Gladiators, que era andar o jogo da McDonald's. E era muito bonito, era um dos jogos mais bonitos do Master System. Eu lembro desse jogo. Esse Global Gladiators, que era dois molequinhos que jogavam uma pistola de água que soltava lama, né? Lutava contra o lixo, era um jogo ensinando. Eu lembro desse aí. A reciclar, e no final da fase ficava o Ronald McDonald te chamando pra te dar todos os M's do McDonald's que você pegou. Era uma propaganda descarada, mas era um jogo muito bem feito, não era, Diego? É, ele era assim. Não, você fala assim, eu lembro, ele ficava chamando mesmo assim, era tipo pra dar o bônus, né, que você conseguiu. As fases eram, a princípio, você olha assim, ah, não, mas que coisa boba, mó tosco, jogando com uma pistolinha de água e tal. Mas aí, à medida que você ia jogando, você via o jogo, e ele ainda era difícil. Não era simplesmente, vou chegar a jogar água e tal, não. Às vezes você chegava pra poder jogar essa água nos personagens e eles simplesmente faziam aquelas mágicas de não acertar, e eles te dão a porrada. E tinha, era muito grande, né? Tinha um detalhe, cada inimigo tinha um jeito diferente de morrer. Era um jogo muito detalhado pra ser um jogo comprado, assim. Tinha diferença de cada personagem, tinha um plano de fundo, tinha um plano de fundo bacana. Era legal. E tinha altos segredos também, né? Tinha plataforma invisível, pra pegar a vida, né? Era bem feito. Mas não tem jeito, né? Os donos do Master System, eles realmente tinham inveja de uma coisa que só tinha no Nintendinho, que era o Mega Man. Até hoje, é um jogo que faz muito sucesso, cara. Verdade, Mega Man era um outro jogo que eu sentia falta, cara. E o Mega Man do NES era muito foda, cara. Era. Mega Man 3, pra mim, é o melhor de todos até hoje, cara. Eu acho que da série Mega Man, eu criei uma paixão incondicionável com o 7, que foi lançado pro Super Nintendo. Eu tenho um amor com aquele jogo, cara, porque a gente jogou muito, a gente perguntava como é que fazia, pegava segredo com os amigos, compartilhava informação, eu quero pegar aquele negócio do Rush, como é que faz? Eu tenho uma paixão incondicional com o Mega Man 7. Não, eu também joguei mais, posso dizer que só o 7, que os outros eu só dei uma leve jogada só. Eu até cheguei a jogar o 3, o 4 e tal, mas o externo tocou numa feridinha minha mesmo. Eu tinha saudade do Mega Man. E você sabe que eu supri minha falta do Mega Man jogando um outro jogo da Capcom, que fez muito sucesso na época, que era o Glows and Ghosts, né? Era um pouquinho parecido com o Mega Man. Era grande, tinha os poderzinhos, ele tinha a barra de especial, tinha o poder do choque. Ele lembrava um pouquinho do Mega Man, eu supri minha falta jogando ele. E no Master System ele era muito bem feito, apesar de ser o Master System, né? Em questão de beleza, no Master System, minha referência mesmo era o Passaga Fox. Eu adorava esse jogo, achava ele extremamente bonito. Que no Brasil era Sapchulé, né? Eu só joguei com o Passaga Fox mesmo, eu não cheguei a jogar o Sapchulé. Então, eu joguei os dois. Eu joguei como Psycho Fox e como Sapchulé. E ele lembrava o Super Mario, né? Isso. Ele tinha as passagens secretas, né? Olha aí. Eu achava um jogo muito bonito, cara. Era muito bom. Eu confesso que da Sega, assim, do Master System, principalmente, eu joguei. Eu só sabia jogar Sonic, cara. Você jogou muitos jogos de verão, hein? Jogos de verão, verdade. Jogos de verão não tinha jeito, não. Eu chegava lá, eu deixava, tirava até o resto da marinha. Mas eu acho que o jogo que eu mais gostava mesmo do Master System e tal era o Sonic, que igual o Patrick falou, nem era um jogo do Master System. Agora, cara, no Nintendo, eu peguei vários jogos. O Tartaruga Ninja eu joguei muito. Muito eu joguei Double Dragon também do Nintendinho e eu preferia disparar o Tartaruga Ninja. Era um jogo muito foda. O jogo que eu acho que eu tenho que comentar, assim, que eu não posso deixar passar batido, foi o primeiro RPG de videogame que eu joguei. Pode ser chamado RPG. Foi o Zelda 2, Aventura de Link. E na época a gente não tinha detonado, a gente não tinha, como o externo mesmo, a gente não tinha informação. E era o Zelda 2 era um jogo muito grande. Você tinha que ficar rodando pelo mapa, procurando item pra você poder passar o chefe. E cara, sério mesmo. Tá certo que a gente não era tão frenético. Cara, eu demorei praticamente um ano e meio, dois anos pra poder fechar o jogo. De tão grande que ele era. Nossa. Rapaz. E não é demagogia, não. Você falava muito desse jogo mesmo. Eu não conseguia entender por que você gostava tanto. Eu achava um saco. Teve uma época que eles estavam elegendo quais eram os jogos mais difíceis do mundo, né? Até uma certa data. Eles colocaram o Zelda, eu acho que como o segundo ou terceiro jogo mais difícil do mundo. Sério? É de Zelda 2. Acaba que a SEGA lançou o Master System em 87, mas já em 89 ela já percebeu, com o Master System eu não vou conseguir fazer dinheiro. Eu não vou conseguir fazer sucesso com o Master System. E 3 anos depois de ter lançado ele, a SEGA já tentando, né, conquistar mais espaço, lança o Mega Drive, que acaba matando toda a geração 8-bits, né? Exato. É engraçado porque a SEGA foi a pioneira no 16-bits, né? É porque a Nintendo ela tava numa posição confortável, né, cara? Ela tinha vendido, sim, milhões à frente da SEGA, e ela achou que a SEGA não ia fazer tanto sucesso. Acabou com o Mega Drive, acabou abocanhando um pouco do pessoal que jogava Nintendo, né, o Nintendinho, e aí só depois que a Nintendo veio lançar o Super Nintendo, foi acho que 2 anos depois do Mega Drive. Foi, na verdade em 90 ela lançou, né, o Super Famicom. Isso. E aí em 91, meados de 91 nos Estados Unidos, Super Nintendo Entertainment System. Agora, é legal que nessa época havia muita mídia, mesmo no Brasil, em torno dessa questão do videogame, porque tudo era novidade. Eu me recordo até de um episódio do Globo Repórter que falava de games, e ele chegou a mostrar o Mario e o Sonic antes mesmo de chegar no Brasil. Eu vou até colocar o link aqui pra vocês, né, da matéria do Globo Repórter, né, o pessoal poder assistir aí, que é muito legal, e aí você vai ver como é que eram as coisas naquela época, que é muito diferente de hoje. Bacana, né, cara? Pois é, mas o que eu acho mais foda da SEGA é que a SEGA, ela, em 89, ela já lançou um Mega Drive pra... Porque senão ela não ia conseguir lucrar no Japão, que era o país de origem dela, mas ela não fez o que a gente quer, por exemplo, Nintendo fez com o lançamento do Wii, que a Microsoft fez com o lançamento do 360. A SEGA não matou o Master System, pelo contrário, ela continuou alimentando tanto o Master System quanto o Mega Drive de jogos novos. É aquela ideia de cercar de todos os lados. Pois é, e até mesmo pra não perder atenção, porque já imagina, poxa, você lança um console 3 anos depois você não dá suporte mais pra ele, ninguém ia comprar jogo da SEGA. Então a SEGA ela realmente gastou muito dinheiro nessa época, mas eu acho que foi pros fãs, foi tremendo, porque, por exemplo, o Master System teve as versões do Sonic e versões totalmente exclusivas. Acontece que esse suporte que a SEGA estava dando, como você disse, eu acho que não fazia muito sentido lá fora, porque lá fora o poder aquisitivo era muito maior, né? As pessoas tinham condições de trocar de console. Olha. Então é lógico que todo mundo que tinha um console de 8-bits ia querer trocar para um 16 logo. Aqui no Brasil isso já fazia um pouco mais sentido, porque o poder aquisitivo era menor e a gente vivia naquela inflação absurda de 1.200% ao ano. Então quem tinha um Master System tinha que durar 20 anos, cara. Não tinha jeito. Aqui no Brasil era, não sei se lá fora era tão fácil assim. Mas o fato é que se ela matasse uma Master System de cara, ela ia perder um pouquinho de credibilidade, já que ela era nova, né? Exato. Ia queimar o filme, né? Se ela não desse suporte, ia queimar o filme legal. Igual você falou. O que não garante que ela ia podia fazer a mesma coisa com o Mega Drive? Isso, porque igual você falou, você lança um videogame, daí 2-3 anos você já não faz mais nada pra ele, tipo, o público comprou que se ferre. Aí não queima o filme. É o que a Microsoft fez com o primeiro Xbox, que muita gente criticou na época. Eu acredito que você viveu isso, você lembra, Sten. O pessoal criticou a Nintendo porque ela matou um monte de título pro GameCube, fez o absurdo de lançar o Zelda, que era do GameCube, primeiro pro Wii. Fez o absurdo de cancelar uns 3 jogos, Paper Mario e tudo mais, pra lançar tudo no Wii. E isso foi muito mal falado na época. Acontece que o mercado era diferente. Hoje já existe um mercado consolidado. Se a empresa, de repente, resolve matar um console pra lançar um outro, o mercado vai continuar. Naquela época era tudo novidade. O 8-bits, a gente pode dizer, que foi a primeira fase de sucesso dos videogames. Então, uma nova geração, ninguém sabia o que ia acontecer, se o console ia ser realmente abandonado e tal. Hoje não. Se isso acontece, a gente sabe que vai continuar, a Nintendo vai continuar, não interessa, não vai parar, entendeu? Vai continuar lançando jogos novos, enfim. Naquela época não. Se matasse um videogame agora, aí sim tinha essa preocupação, como você falou. Tá, e depois? Eu compro isso aqui e depois? Como é que vai ser? entendeu? Então mudou muita coisa em relação a esse pensamento. Eu acho que a Nintendo já na época que lançou o Super Nintendo, ela já diminuiu consideravelmente os lançamentos para o Nintendinho. Acho que a Nintendo é uma empresa que já vive essa atualidade. Não, tanto que a SEGA faliu logo depois disso, exato, né? Exato. Era, realmente foi uma estratégia para nós consumidor, para nós fã, era muito boa, mas que devia ser um custo absurdo. Ela devia estar em... Alguma divisão estava em déficit, você pode ter certeza. Alguma divisão estava dando prejuízo. Isso aí vai entrando em colapso até ruir tudo. Porque a SEGA, ela tinha as franquias dela que seguravam o mercado, né, o mercado financeiro para ela, né, assim como a Nintendo. Só que o que acontece? A SEGA, com o tempo, ela acabou mudando o pessoal dela, né, acabou tendo... É o que acontece com todas as empresas, né, elas vão tendo uma reformulação de funcionários e tal. E hoje, você entende melhor por que a SEGA acabou só fazendo jogos. Todo jogo que a SEGA põe a mão, cara, vira uma merda. Antigamente, ela fazia um negócio muito bom e conseguia estragar a própria franquia. A Nintendo não, ela teve esse cuidado de manter, sempre melhorando cada vez mais. Você vê que isso acontece hoje com a Microsoft, acontece com a Sony, mas a SEGA não conseguiu manter esse ritmo, né? Então foi por isso que ela quebrou, de verdade. Mas isso aí já é um papo já para um outro podcast, sim, né? Hoje podcast. A gente está falando só do 8-8. Eu vou fazer uma indicação para todo mundo que joga videogame na atual geração, que é o DuckTales. Até porque no final do ano agora vai ser lançado para Live Arcade PSN, né, o jogo remasterizado, né, para quem não viu, a gente vai deixar o link aí também do trailer. O jogo tá lindo, maravilhoso, é um jogo de plataforma dos anos 90, é um jogo ótimo, assim, no final dos anos 80, anos 90, né? Pra qual console que foi lançado? Ele foi lançado pra Nintendinho, mas agora ele vai ser lançado na PSN e na Xbox Live, então todo mundo vai poder jogar, né, e curtir aí um pouquinho do que era o que a gente jogava naquela época. Eu lembro que o DuckTales e o Kirby Adventure, eles vinham como destaque de jogos de aventura na caixa do Nintendinho. Porque era um jogo muito bom. É muito bom. Você, Patrick, quer indicar um jogo que você acha assim que vale o saudosismo? Cara, eu tenho vários jogos, cara. Eu podia fácil citar um top 10 aqui, mas eu acho que vale a pena lembrar. Land of Illusion, que era o jogo do Mickey, mais do que o Castle. Eu acho Land of Illusion mais detalhado, com uma variedade de jogabilidade maior, uma variedade de cenários maior, é um jogo mais completo, na minha opinião. Um outro jogo também que era muito fantástico, a gente citou, que realmente é muito bom, é o Turma da Mônica em O Resgate, não o Castelo do Dragão, que é o hack do Underboy 3. Cara, é muito bom, tem o pack na live do Underboy, quase que eu peguei porque tem esse Underboy 3, né? Quase que eu peguei por ele, porque é um jogo muito bacana, tem um resquício de RPG, tem um jogo grande, não é um jogo pequeno e tudo mais. E pra finalizar, pra falar 3, né, um outro jogo que eu era muito fã era o Teluk Dim Capper. Eu não sei se meu inglês tá bom. Teluk Dim Capper, que era o jogo do Pato Donald, que ele tinha que recuperar a moeda da sorte do tio Patinhas, que era um jogo muito foda. Era um jogo difícil, jogão. Não era um jogo fácil, um jogo muito bonito. Pra mim, esse é quase um top 3 do Master System. Olha só, cara, do Pato Donald era um jogão mesmo, eu gostava de jogar com você. Você, Diego Mendes, alguma indicação, algum jogo 8-bits que você gostaria de relembrar? Com certeza que, inclusive, ninguém citou ele até agora. E eu joguei muito, muito, muito, muito mesmo, até quase que igual o Zelda, que é o Zelda's Revenge, que era um jogo que ele basicamente era uma visão pelas costas do personagem, você não tinha o rosto dele ali durante o jogo, mas aí tinha algumas falas lá que tinha, assim, o rosto dele tudo normal. Mas era um jogo bacana, eu gostava dele principalmente porque ele trazia aquele ar de detetive, que você estava ali investigando os fatos do que estava acontecendo lá. Até eu gosto bastante desse tipo de coisa, por isso que eu sou um dos fãs de 007. Então é um jogo bacana, É, jogabilidade boa. Bom, é um jogo fácil também. Era bem complicado, os chefes principalmente. Pelo amor de Deus, não tem esses chefes. E eu recomendo ele. Quem quiser, se tem a oportunidade de jogar um joguinho de NES, que seja o Zelda's Revenge. Foi muito engraçado porque minha mãe ia me comprar um presente de aniversário. Ela me perguntou: Tiago, que jogo que você quer? Eu falei: mãe, compra pra mim o Mega Man 6. Aí minha mãe foi no mercado, foi na loja, foi no centro lá comprar e voltou comigo com o Zelda's Revenge. Eu, puta merda, mãe, não era esse jogo não. Já olhei pro jogo com assim, porra, cara, que paia isso, né? Eu goelava ele sem dó mesmo, eu goelava mesmo. E aí, cara, eu comecei a jogar o jogo é difícil. Ele é um RPG, assim, daqueles RPG clássico mesmo, de você ter que descobrir aonde que tá a porta no meio de um tanto de parte escura, pretas. Tem uma porta no meio daquele trem preto. Você tem que entrar no meio preto e ir andando canto a canto até descobrir. É um jogão. Detalhe que esse tipo de coisa lá não tinha como iluminar nenhuma parte do cenário. Nossa. Era muito foda, é um jogo muito foda. Zelda's Revenge é um jogo muito foda. Indico também. E esse era um dos jogos que eu não entendi porque que o Diego gostava. Era o Thiago com o Zelda e o Diego com os Odas. Eu ia pra casa dele e dizia: poxa, mas que saco. Eu era chato. Eu acho que eu perdi boas oportunidades aí. Mas era um jogão, cara. Era um jogo muito difícil, RPG clássico. É, eu acho que as minhas indicações, eu falei um pouco de cada jogo, mas é Zelda 2, Aventura de Link, Adventure of Link. É um jogo foda. Se alguém tiver aí emulador, quiser jogar o Zelda 2, cara, eu indico demais. É um jogo muito foda. Super Mario Bros. O Diego falou um negócio que eu compartilho. Eu prefiro jogar no Nintendinho. Eu falo muito que quando eu puder eu vou comprar. Eu não comprei até hoje nem por causa de preço, é porque eu não tive oportunidade mesmo. Eu gostaria de comprar o Nintendinho só pra ter o Super Mario Bros. 3 de novo, porque eu adoro aqueles gráficos, eu adoro aquele jogo, cara. E é isso, eu acho que a gente falar de Nintendo, falar de Master System, falar da geração 8-bits é lembrar mais ainda nossa infância, mais do que qualquer desenho animado, mais do que qualquer console de hoje em dia. Na época a gente dava extremo valor àquilo que a gente tinha. A gente defendia com unhas e dentes os nossos consoles. O Ellison falava comigo que os jogos do Master System eram melhores. Hoje em dia, mesmo com consciência disso, o Ellison tá elogiando o Master System. Eu tô me roendo aqui, cara. Não, eu não entendi, era foda. Não, mas tem que dar o braço a torcer. Não, mas tem que dar, realmente. Tecnicamente não tem como. Era superior, sim. O engraçado dessa época aí é que quando começava essa discussão de Nintendo e de Master System lá com o Patrick, era uma coisa assim que a gente defendia tanto, que já teve várias vezes de sair com essa discussão de ficar com aquela cara virada um pro outro. É lógico que se ficava a cara virada em questão de 15, 20 minutos, já tava lá zoando de novo. E jogando junto. Mas diversas vezes eu lembro do Patrick ficar falando coisas de jogo, essas coisas relacionadas a Master System contra o Nintendo, e eu ficar puto de raiva. Mas também não saía da carteira, não. Continuava jogando, foda-se. Eu tinha razão, era por isso. Porque o Master System é o primeiro caso em que o mais vendido era pior do que o menos vendido. O menos vendido era melhor em tudo. Infelizmente o mercado não percebeu isso. Mas isso aí é uma coisa que as pessoas que jogam hoje em dia não vão entender, igual elas não vão entender o que é soprar um cartucho. Não. Pronto, resumiu. Exato. Quem nunca soprou um cartucho não é um gamer de verdade. Verdade. É, agora, o que mostra que apesar de defender o Master System não estava 100% satisfeito, é que uma vez eu pedi emprestado a fita do Super Mario 3 pro Diego. Você lembra o dia que eu abri a sua fita e tentei colocar ela no Master System pra rodar e não rodou, com perigo de estragar o carro? Eu lembro. Eu fiquei numa tensão total, porque os jogos nunca foram meus, era do Thiago. E eu não sabia disso. Muito obrigado por me informar. Fica sabendo hoje. Porra, velho, não era pra contar. E a gente abriu a cartucho do Super Mario 3 pra tentar rodar no Master System. Puta merda. Era a ideia, né? Cara, se eu soubesse numa parada dessa, eu ia ter um filho, velho. Faz um pouco desse. A Mas enfim, galera, uma mensagem para esses gamers de hoje em dia? Então, não julgue um jogo pela capa. Essa é a minha mensagem final. Eu vou indicar de novo, joguem os emuladores. Não é a mesma coisa, mas vale pela lembrança, vale pela história, vale pelo conhecimento. E o conhecimento nunca é demais, especialmente quando a gente está buscando algo que a gente gosta, que são jogos. Vale a pena você buscar o início de tudo e ver que realmente o que importa é a diversão. Considerações finais, meu amigo Patrick? Uma mensagem? Eu já digo, julgue o jogo pela capa, porque minha maior alegria não foi ter comprado o Geraldinho, porque eu achava a capa ridícula e o jogo era ridículo. Não, mas tô brincando. Não, vamos mostrar a capa do Mega Man 1 aí pro pessoal, vamos botar no link também, então, se for o caso. Eu só tenho a dizer que Master System é melhor que o Nintendinho. Desculpe, fanboys, mas é a verdade. Caraca, esse cara é foda. Considerações finais, uma mensagem para os gamers de hoje, meu querido Diego. Não, a minha consideração final é só reforçando a do externo mesmo. Quem não teve oportunidade aí de jogar esses jogos que nós citamos aqui no podcast, procura pelo menos o emulador para ver o que era jogo de verdade e tudo mais que os jogos antigamente tinham para oferecer. Acho que chega a ser uma mensagem para os nossos filhos, né? Chega a ser para deixar para eles. E no mais é isso. Se você quiser entrar em contato contigo, externo, como que faz? Se o externo quiser fazer contato com ele. É porque a gente tá aqui num paradoxo bidimensional, entendeu? Rapaz, a coisa tá complexa, né? A gente tá foda hoje, cara. Mas enfim, ouvinte, se você quiser falar com o externo. Então. O externo. Você encontra, né, alguns podcasts ainda no antigo site do podcast que eu participava, lá no gamesite.com.br. Para falar comigo diretamente, você me encontra lá no Twitter, twitter@externo, e no Facebook, facebook.com/externo, tudo com S mudo e TH. Olha aí que bacana. Se você quiser entrar em contato com o nosso amigo Diego, pode entrar lá no facebook.com/DiegoMendes, ou então pode também fazer um contato pelo @DiegoTMendes, número 7. Se você quiser um contato com o nosso amigo Patrick Murta, @PatrickMurta no Twitter e facebook.com/PatrickMurta. Se você quiser falar comigo, @ThiagoTMendes no Twitter, Thiago Mendes no Facebook. Se você quiser entrar em contato com o nosso, pelo nosso cast, pelo nosso site, como que faz, meu amigo Diego? Pode entrar no mexidãorocks.com.br. Peraí. É isso mesmo. Foi e-mail? Não, é isso mesmo. Não, não, é que meu cérebro travou que o Thiago tinha falado e-mail. É sério. E-mail, mas é isso mesmo. Não, ele falou mensagem. Não, é isso mesmo. Eu que viajei mesmo. Então você pode acessar pelo mexidãorocks.com.br, acessar não só os posts no, né, nos nossos artigos, mas também tem os nossos podcasts, deixar seu comentário lá. Ou pelo e-mail mexidãorocks@gmail.com. É isso aí. Contate-nos, converse-nos e por aí vai. Falou, velho. Falou. Ô, galera, conta mais. Porta a pista. Realmente eu não compraria o Mega Man por causa da capa. Não, e é tão bizarro que o Mega Man, eles lançaram o Mega Man 10, né, que é um Mega Man com esses gráficos do console de hoje, e eles fizeram a capa tosca em homenagem de propósito, né, Sté? Mas eu acho que isso vale o saudosismo, né, cara? Muito legal isso aí. Ficou foda a capa do Mega Man 10 zoada desse jeito, cara. Ficou foda. Ficou legal mesmo. Eu gostei. Que legal, que ficou legal. Foda. Mas é verdade, a SEGA de hoje é igual a SNK de antigamente. A SNK hoje não é a mesma SNK de antigamente, assim como a SEGA de hoje não é a SEGA, a mesma SEGA lá de 1990. A SNK de hoje ela fundiu com a Playmore, né? Pois é, virou uma caca. Mas foi uma jogada inteligente, cara. Porque Eu particularmente gostei dessa fusão, porque eles deram uma revivida no King of Fighters, que eu gosto muito. Mas tem muito fã que não gosta, e não é assunto de hoje. Cara, eu sinceramente. Mentira, na época a gente não tinha. Cara, fala de novo que seu áudio ficou bizarro. Morreu aí. Morreu? Tá melhor agora? Não. Alô? Tô te ouvindo, mas longe, parece que tá no Japão, cara. Você foi comprar um Master System lá, cara. É verdade. Pra um console de verdade. É. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mexidão Cast. Eu esqueci de novo o número, cara. 39. Então tá. É o 39 agora. Já ele faz exame de próstata. Já. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mexidão Cast, o número 39. Nossa, hoje tá bravo, hein? Tá bravo. Você olhou pra mim, mas eu não podia te ajudar. Foi mal.